Só assalto sinistrão. Cada letra que eu cantava descia um caixão. Tentei plantar o bem, versando a realidade. Acho que não entenderam a minha mensagem. Tocantins virou esmorrer antes de eu entrar no palco. No recanto, eu saindo do show, vi um ser assassinado. Esses dias eu recebi um vídeo de redenção. Quatro caras armados estavam indo pra missão. Ouvia minha música, bandido de bala cravo. Os quatro foi peneirado na fita, encheram eles de bala. Que adianta eu falar? Não vá pro crime, ladrão. Entenderam tudo errado, será que sou culpado ou não? Pra bom entendedor, um ping é letra e não sinal. Até eu achava que era ponto final. Sem contar as fitas que aconteceram comigo. Não quero mais essa vida do rap crime. Troca o disco. Troca o disco. Não quero mais essa vida de rap crime. Troca o disco. Troca o disco aí pra mim. Elas preferem um trago no sampoer. É louça essa loucura do desejo da mulher. Eu quero grana, a fama que eu tive jogar no rala. Com caracha na piscina, top leg, champanhe pro alto. Alma de pipa voadora em decolagem. Os fim paga madeira pra nós de astronave. Tô nojo em Dubai, colar com nós cê não vai. Que hoje a festinha vai ser na casa do pai. Toquei meu disco. Joguei fora meu passado. Cansei de amar do Batista e avô raio do Zé Ramalho. Quer andar de carro velho? Liga pra Ivete. Em pleno 2020 nós almeja tá de Corvette. Eu quero grana, a fama que eu tive jogar no ralo. Cansei de amar do Batista e avô raio do Zé Ramalho. Toquei o disco, virei a fita. E hoje eu tô um nojo nessa colheita maldita. Eu quero grana, a fama que eu tive jogar no ralo. Cansei de amar do Batista e avô raio do Zé Ramalho. Toquei o disco, virei a fita. E hoje eu tô um nojo nessa colheita maldita. Tem uma bala na piscina roteando dos meus dados. Tem uns brother no sofá, trem louco e chapado. Outros tá lá no quarto, brincando de casinha. Na ilha tem umas seis, cachorra sem vacina. Tudo louca e eu tô como, limpando meus quilates. Degustando um rosé, a brancha de chocolate. Pra quem foi da favela, tirado de quebrado. Não é amado Batista, mas hoje é muito amado. Eu quero grana, a fama que eu tive jogar no ralo. Cansei de amar do Batista e avô raio Zé Ramalho. Toquei o disco, virei a fita. E hoje eu tô um nojo nessa colheita maldita. Eu quero grana, a fama que eu tive jogar no ralo. Cansei de amar do Batista e avô raio Zé Ramalho. Toquei o disco, virei a fita. E hoje eu tô um nojo nessa colheita maldita. Alma de pipa voador em decolagem. Os feios pagam madeira.